Boa noite, cambada de sofredores! Hoje é comigo o comando dessa bagaça aqui. Henrique pulou fora do barco, foi esperto, viu que o negócio não tá bom pro nosso lado, viu que a gente ainda não conseguiu sair. Ele entrou dispensado junto com o Nilson. Pois é, é. Naquela barca lá de Nilson, de Companhia Limitada lá, nós mandamos o Henrique também embora. Então, hoje o programa vai com quem tá, e quem está é Ramon Pagodeiro, Sérgio Tavares e senhor Corneta. Ramon, dê seu boa noite. Boa noite, amiguinhos. Sérgio. Boa noite, galera. Corneta. Boa noite, seus onanistas. Ô, Corneta, explica aí, se vazar um áudio aí, o que é que tá acontecendo aí, explica aí pros nossos ouvintes. Ah, é, gente, como o nosso programa é o profissionalismo, impera no programa, né? Então, assim, padrão América. Padrão América, entendeu? Minha filha está acompanhando o Girl Power do Cartoon Network e está passando um desenho da Barbie. Então, caso apareça alguma coisa meio abacalhada aí e afeminada, é a Barbie da minha filha, tá? E nós, não sou eu que estou sentindo. Nós e todos os nossos ouvintes, é com certeza que nós vamos acreditar que é a sua filha que está assistindo a Barbie e não você. Eu gosto de Boterrai. Inclusive, se nós fôssemos nomear um personagem infantil para o programa, nosso programa seria o Dolinho? Infantil? É, lembra talvez... de desenho da Iena? Ah, selva, viu, sabe? Lip Hard. Exatamente, é o Hard. Radiosa. Pois é, mas eu acho que se o programa fosse um refrigerante, já seria o Dolly, com certeza. Vai ser o Dolinho. Não, Tropical Verão, já acabou. É, Guaraná Jesus. Não, Tropical Verão. Mas voltando ao futebol. Ontem tivemos a partida América e Sport Recife. Conseguimos manter o Sport ainda ali na zona da degola. Ontem, depois do jogo, achei até que o Sport já estava livre, mas estava vendo aqui a classificação. A situação para o Sport não ficou bonita, não. E nós fizemos um jogo de recuperação. Primeiro tempo muito mal. As duas equipes, na verdade. América sem inspiração nenhuma, jogando um futebolzinho xoxo. E o Sport também sem com muita vontade, mas sem competência nenhuma. Diego Souza tentando alguma coisa, mas não acertava também nada. E muita correria e pouco futebol. O Sport conseguiu fazer um gol no vacilo do Leandro Guerreiro, justo no jogo de despedida dele, um jogo de homenagem. E ele... É para não sentir falta. Para ninguém ficar de mandar o Guerreiro embora. Acho que ele falou, ó, vocês estão aí meio com pesar, eu vou mostrar para vocês se vocês estão certos. Aí foi lá. Ontem no jogo, só antes, ontem teve a jogada mais genial da história do futebol do universo no jogo. Ele veio repercutir daqui a pouco, viu? Antes vocês falem mal do jogador que fez a jogada. Pode continuar falando do Guerreiro. E aí o Guerreiro entrega a bola e a bola ficou já na cara. E aí o Messias também não conseguiu se recuperar na jogada. Mas pra mim é muito mais falha do Guerreiro, que foi quem entregou a bola. O Sport fez 1-0 e o primeiro tempo continuou ali daquela forma... meio xoxa, e a gente achando que ia ficar por ali, que ia ser mais uma daquelas derrotinhas que a gente cansou de ver dentro de casa, em que o América sai perdendo, não tem força para recuperar, e acaba não tomando goleada, mas no fim do jogo perde os 3 pontos. Mas não, na volta para o segundo tempo, o América voltou com mais apetite, e apetite eu também tava, então eu saí no intervalo para comer um tropeiro, não vi o primeiro gol do América da recuperação lá, o gol do Danilo. Mas o América empatou, e aí quando eu entrei no estádio eu vi que a situação estava diferente. E o jogo melhorou, não só o América, como o Sport também apresentou um futebol melhor no segundo tempo. Danilo jogando muita bola no segundo tempo, até brinquei com o Sérgio ontem, que ontem se tivesse um olheiro do Barcelona ali tentando levar alguém, ele levaria o Danilo. Verdade. Aí com 20 atleta, né, cara? Com 20 minutos de treinamento lá no Barcelona, ele ia ver que ele tinha feito cagada, mas que ele levaria, ele levaria. Vai ver que ele estava mordido, né? Que ele foi dispensado do chicote. É, a lei do ex, né? A lei do ex. Mais uma vez funcionou. E aí o Danilo, com muita vontade, jogando muito mesmo, o América continuou para cima. E, pasmem, gol do Michael. Que não fez uma má partida, fez uma boa partida. Chegou a finalizar. Merece ficar. Nunca critiquei. conseguiu jogar de pivô com alguma competência, não teve nenhuma jogada bizarra ontem, pelo menos que eu me lembre, do Michael, tipo o chute dele mesmo na cara, não teve nada disso. E depois disso, o América, quando ia virar dono da situação, com capacidade até de fazer o terceiro gol, a bobagem sem tamanho do Macton, que tinha entrado há pouco tempo, no lugar do Messias, e que perdeu a cabeça num lance que não tem que perder a cabeça. Jogador de futebol profissional em nível de Série A, o Macton precisa entender que vai ter provocações muito piores que aquela. Aquela nem foi lá grandes coisas. O jogador do Sport só teve um entreveiro com ele ali e ele já saiu dando soco, empurrando, sei lá o quê. O juiz tirou o cartão vermelho e mostrou para ele. E ali, toda a estrutura que o América estava tendo no segundo tempo, a gente sabia que não ia acontecer assim. Porque jogar para o nosso time jogar com 11 já não é fácil. Jogar com 10 fica mais difícil ainda. O Sport veio para cima, uma jogada do... Deixa eu abaixar o microfone do corneta aqui, senão não dá para a gente conversar. Não. E aí o Sport veio para cima e numa jogada de falha coletiva do América, numa jogada de falta, em que logicamente o Diego Souza, que bate na bola como ninguém, ia colocar para algum jogador do Sport, o América, na jogada que a bola estava parada, que era para estar todo mundo com 100% da atenção na jogada, o América não acompanhou. Um cara do esporte fez o gol, mas tinha uns três ali em condições que se um errasse, o outro faria. E ficou nisso. 2x2, o América ainda conseguiu segurar. No final do jogo teve uma bola do Gilson também, com boa chance de fazer o gol. Deu um chutinho de moça danado, um chutinho a lá Guerreiro. Acho que ele estava homenageando o Guerreiro, né? Ele deu um chute no estilo dos que o Guerreiro dá. E morreu nisso, 2x2, resultado que não foi bom para o América, porque não nos tira da zona da última colocação, e o próximo partido é contra o Santos lá, muito difícil. E também não foi bom para o Sport, que deu uma respirada, mas não foge do rebaixamento. Cara, você falou desse segundo gol, alguém chegou a ver os gols pela TV depois? Não. Na hora do cruzamento, cara, tem um cara lá na Barra Onda, se ele põe a mão na cabeça, tipo, antevendo, o que vai acontecer, cara? Sensacional. Já é o calma, né? Já sabe. Põe a mão, você vai. E não tava impedido mesmo, não, né? Porque na hora lá deu uma sensação que poderia estar impedido. Gente, eu fui ver o jogo ontem, eu tava tão ligado na partida, tão ligado. Primeiro, eu nem sabia que o Marcos tinha sido expulso. Fiquei sabendo agora. Segundo, eu não sei nível, vocês. Né? Não, mas ontem, assim, foi pra fazer o social mesmo, o cultural, o futebol mesmo. Lembra, eu não sei, antes do gol do América, do segundo gol, o Sport também teve um gol anulado, você lembra? Por impedimento? Uhum. O América teve um gol anulado. Não, o Sport também teve um gol que entrou. Foi um piruzaço do João Ricardo que foi anulado. Ah, sim, que o Diego Souza cruzou. É isso, eu tava lá, eu juro pra vocês, quando a América marcou gol, eu tava achando que era gol de empate. Eu fui ver que o América tinha virado. Tipo, a meia hora depois que eu olhei pro aplicativo do celular da Globo, eu tava assim, Coelho 2, coisa tá errada aqui na Globo. Aí eu fui olhar o placar, nós estamos ganhando. Assim, o nível de participação que eu tava no jogo ontem. E esse vai ser o nosso comentarista de hoje. Que beleza. Não é? Agora com cerveja na cabichola. Terrível. Sérgio Tavares, dê o seu resumo do jogo aí, o que você viu na partida de ontem, o que você acha? Eu acho a mesma coisa que você, a gente até conversou junto, né, no segundo tempo, a gente assistiu junto, também vi isso, acho que no segundo tempo o América jogou bem, fomos pra cima e tal, conseguimos algumas jogadas bem, incrivelmente o Michael foi um belo jogador ontem. Além de ter feito gol, teve uma... Não fala isso, em hipótese nenhuma. Não, ele não foi bem. Não, olha só. Isso não quer dizer que ele seja um bom nome para ano que vem ou que a gente vai aplaudir. Só ontem ele jogou bem. Ontem. Se não me engano... Seu som tá muito alto aí, tá vazando. Tá dando um eco. Não, velho. Você é o meu? Vou abaixar aqui. Eu tô sozinho aqui, não tá ligado, não, amiguinho. Então é o corneto. Melhorou isso? Sim. Não, o meu não, gente. Eu tô no celular e o notebook aqui tá. Tô vendo outra coisa que tem nada a ver com o nosso programa. Você acha que eu vou dar audiência pra essa porqueira? pé na real, gente. Continue, Sérgio. É, eu vendo os gols depois, né, no computador e tal, eu tive a impressão de que no segundo gol do Sport estava impedido, sim. Não vi nenhum naquela linha mostrando, né? Acho que não teve polêmica. Mas sim, a impressão que eu tive é que estava um pouquinho impedido. E se não estava, quem deu o gol, quem deixou o Sport em posição de fazer o gol foi o Osman. Ah. Que fez Osman, uma boa partida também ontem. O mito Osman fez a jogada mais genial do campeonato brasileiro. O cruzamento. Ele fez uma das melhores partidas. Uma das melhores. E eu ainda comentei com o Alisson lá no jogo. Ano que vem, o Osman vai continuar, né? Aparentemente o Osman continua. Ano que vem nós vamos elogiar ele, porque a Série B é mais fraca. Ele tem futebol, ele não tem vontade, a gente já falou isso milhões de vezes aqui. Se ele jogar um pouquinho igual jogou ontem, eu acho que ele sobra na Série B. Cara, eu acho que não fica pro ano que vem, não sei. É, bom, também não sei. É porque eu não vi nada que aparentasse que ele tá saindo ou qualquer coisa assim, né? É, ao que parece, ele tem contrato, e se tem contrato, ele só sairia por uma proposta de um time da prateleira de cima. E o Campeonato Brasileiro que ele fez, apesar da carência técnica do futebol brasileiro, não acho que ele vai despertar o interesse de equipe grande, não. Talvez desperte interesse de um Bahia que está subindo, alguma coisa, um Havaí que está subindo, não sei. Aí depende muito também de empresário conseguir colocar ele lá, né? Sim. Se o empresário dele for o mesmo do Sueli, então ele vai pro Barcelona. Não tenha dúvida. Com certeza. Mas não me parece ter empresário tão bom, não, porque o Santos teve interesse e acabou não indo. Depois disso, o futebol dele caiu. O que eu penso sobre o Osman é exatamente isso aí. A questão do Osman, o problema dele não é técnico. Não é um jogador espetacular. Mas isso. Técnica para conseguir jogar no meio desses jogadores na América, ele tem. Mas a falta de vontade é impressionante. E além da falta de vontade, algumas notícias de bastidores que a gente tem é que não seria só a falta de vontade, né? Teria um pouco ali até de picuinha mesmo e tal, e de outras coisas que atrapalham o futebol dele dentro de campo. Ano que vem é Série B. Série B, o Thiago Luiz, que saiu daqui, que não conseguia chutar no gol, tá no Paysandu metendo gol desembolado na Série B. Então é outra história. Então o Osman, de fato, pode sobressair, como pode também continuar irritando a torcida se continuar com tanta apatia dentro de campo. Tem que, porque a Série B, apesar de ser mais fácil tecnicamente, ela é pegada também. Você tem uma zagueirada na Série B ali que chega junto. Então, se ele não tiver um mínimo de vontade, não sei se vai. Yeah. Você tocou no assunto, cara. Será que talvez não seria também... Não, como ele já teve os problemas, né? Já dito aí, até mesmo pro presidente da América, enfim. Talvez o América, se conseguir uma proposta de emprestar ele para um time da Série A, para ver se ele desponta, até mesmo para conseguir uma negociação, não seria melhor, não? Sim, não, porque não sei se ele tem perfil. Não. Ele tem perfil jogador pra Série B, não, cara. Tem sim, amor. Apesar de ter vindo da Série B, que é bom pra gente. Eu acabei de falar agora, apesar de ele ter vindo da Série B. É, mas, sei lá, cara, se jogar nessa má vontade que ele tá jogando aí pra Série B. E a questão é que quando a torcida pega birra de um cara, fica meio complicado. Apesar de que, se o cara faz também 2, 3 gols seguidos, essa birra diminui e a boa vontade com o cara volta. Mas o Osman, né? Cara, eu falei isso acho que antes de começar o Brasileiro. As pessoas que esperam do Osman um futebol de raça, de vontade, que dê carrinho, que dividam a bola com o zagueiro, não precisa esperar isso. O Osman não vai fazer isso em momento algum, contra o time Osman, algum. O futebol dele lembra muito do Irênio, cara, que cadenciado. É verdade. Ele não é o jogador que vai correr, a bola que corre com ele, é o cara que segura a jogada. É o cara que tem futebol, né? Isso é inegável que ele tem futebol. Sim. Mas não tem a cabeça. Foi a jogada de massa, de mestre de ontem que ele fez, gente? Não, fale sobre a jogada aí. Ué, cara, chegou na linha de fundo, foi cruzar a bola pro Danilo. Ele viu que o Danilo não conseguiria fazer o gol. Ele jogou no zagueiro adversário para conseguir escanteio, para no escanteio cruzar a cabeça do Michel. Vocês não perceberam essa jogada do gol do Michel? Cara, o cara é um visionário, é um gênio da bola, cara. O Michel seria o Michael? É, essa coisa aí. Só para entender. E no gol do Danilo, foi um cruzamento belíssimo dele, ele cruzou certinho, e o Danilo também se posicionou bem e venceu a disputa com o zagueiro. Tá. CLB, gente, tem que jogar igual o Danilo jogou ontem, na vontade, porque o nível é menor, a gente tem que ter jogador raçudo. É isso aí. A gente, técnico bonitinho, no CLB funciona até um certo ponto. O que a gente tinha que conseguir fazer é usar a técnica do Dragon Ball Z e fazer uma fusão entre a vontade do Danilo e a técnica do Osman. A gente teria um bom atacante. É verdade. Um jogador que tivesse a vontade do Danilo com a técnica do Osman seria um bom jogador. Ele estaria o Dan Osman ou Osmanilo? Os Manilos ficava legal, cara. Os Manilos. Beijo polêmico, hein? Ai, ai. Eu não sei, cara. O que o Sérgio falou, o negócio é meio verdade, cara. Time bom joga em qualquer divisão, né? Eu acho. Se montar um time bom, agora o problema é o Capilé pra montar um time bom, né? É. Sim, o problema. A vantagem da Série B é que você consegue, com um time limitado como o nosso do ano passado, subir, cara. Na Série B, se você tiver um time bem treinado, aplicado, arrumadinho, e que saiba aquilo que o Givanildo fazia, saiba cada um o que cada um tem que fazer em campo, é o suficiente para você fazer uma boa Série B. Se você tiver um time organizado, aplicado taticamente e com um pouquinho de vontade, não precisa muita técnica, não. A coisa anda. E por falar nisso, alguém leu alguma declaração do Givanildo depois do jogo de ontem? Não. Se o Náutico tivesse conseguido a vitória, ele tava na Série A? Não, ele passava. Bahia perdeu, não? Bahia perdeu da Fluminense 2-1. Ele passava o Bahia. Eu acho que tá. Deu um mole danado o Náutico, né? Passava o Bahia? Acho que não. Passava o Bahia, passava o Bahia. Passava, Sérgio. Acho que passava. Passava sim. O Givanildo chegou lá, o Náutico tava brigando pra fugir do rebaixamento, conseguiu levar lá pra cima, mas na hora H faltou fôlego. A mesma situação do Botafogo na Série A, né? Deu uma subiu de uma forma impressionante, mas no final faltou fôlego. 63 pontos. É. Um saldo de gols, cara. Aí. Deram um gol danado, viu? O Náutico conseguiu perderam... vitórias. O Náutico ficaria com 19 vitórias e o Bahia com 18. O Náutico perdeu pro Oeste, que já tava fora da. Já não tinha mais o que disputar? Não. O Oeste tinha que ganhar pra não ser rebaixado, cara. O Oeste ficou o primeiro fora da zona de rebaixamento. Ele fez 41 pontos. E o Joinville ficou com 40. Joinville rebaixado. Graças a Deus, né? Que o Joinville é o time que pegou a nossa antipatia depois daquela situação do Eduardo lá. Mas o Joinville não tava errado, não, né? Se fosse a gente, teria feito o mesmo. É, mas mesmo assim a gente gosta do rebaixamento do Joinville. Quero que ele se foda. E que ele fique certo na Série C, Ramon. Isso, exato. Eu queria rebaixar eles. Cara, o Joinville subiu pra Série B também pelo tapetão, cara. Ele conseguiu eliminar o América de Manaus. E foi vice-campeão, cara. Como é que é? O Joinville, quando ele subiu pra Série B, ele subiu no tapetão também. Ele achou um jogador irregular na América de Manaus, cara. É mesmo? É. Olha só. Tem um bom departamento jurídico, então. Pois é. Eu acho que é uma boa contratação esses caras aí. Podia dar uma olhada lá, hein? É. Quem sabe lá a gente não arruma uma contratação melhorzinha do que a gente tem feito. É. Aqui, o Ramon tá falando, né, da gente montar um time bom, né? E o que falta é o dinheiro. Eu também vou por essa aí. E aí ontem eu tava conversando com um cara lá, depois do jogo e tal, batendo papo na resenha. Ele ficou chamando atenção pro seguinte. Na opinião dele, o América tinha que fazer, tinha que romper com a Globo e aceitar o esporte interativo, não sei o quê. Eu ainda fiquei pensando assim, mas o América, isso não vai ter relevância, assim, né? O América romper com a Globo, fazer qualquer coisa, não vai mudar muita coisa. Quem tem que romper, quem tem que fazer uma mudança no futebol, tem que ser os grandes. Não serve, né? Mas só que esse momento da América possivelmente romper com a Globo e assinar com o Sport, era esse ano, Sérgio. Porque esse ano a América tinha carta na manga, porque ele estava na Série A. Agora, voltando para a Série B, o América já não tem mais carta na manga. O meu ponto é exatamente isso. Mas, ainda assim, se todos os times pequenos, até os que caem e tal, pensarem assim e forem aos poucos indo para o esporte interativo, será que isso não pode ir mudando? Não, no mínimo, a gente vai ganhar um pouco mais. Não? Mas já tem grandes indo. Isso mesmo, para movimentar mais ainda essa... Só uma coisa, vai lá, Ramon. Eles estão rompendo com a Globo, na verdade é para transmissão no canal fechado, porque isso. É esporte interativo, é só canal fechado, né? Então, de qualquer forma, porque é o seguinte, a gente tem que entender que muitas vezes você romper com a Globo também, com a Sport TV, o esporte interativo, se eu não estou enganado, ela não está em todas as operadoras. Então, agora acho que está. Agora já está na NET, está na Sky, nas maiores ela está. Mas o grande problema uma vez, eu não sei se foi o Perrella, alguém tinha dito isso quando a Record tentou negociar, né, o projeto de televisão, ele falou que muitas vezes você ganhava um dinheiro grande da TV, mas pedia de patrocinador por causa que as pessoas não... Cai a audiência. Na Record, entendeu? Boa noite. Então... Opa! Quem convidou esse sujeito aí, gente? Não, eu vim aqui que vocês estavam falando bobagem demais. Não, mas peraí, mas não é, a gente não tá aqui para isso, não? Este é um nível de bobagem aceitável. Ô, gente, eu tô com o microfone diferente hoje. Como é que ele tá? Tá sossegado aí? Tá, beleza. Então, tá. Seja bem-vindo, Henrique muito Pinheiro. Muito obrigado. Vai, Ramon, termina o seu raciocínio aí, vai. Não, então, assim, depois às eu vezes também... Tem que analisar essa questão também de a questão estratégica. Talvez sendo com uma TV que tem uma visibilidade menor, pode acontecer de você ter também, como você está expondo menos a sua camisa, né? Talvez os patrocínios diminuam. Eu não sei, eu não sou um cara de marco, só dando uma... tem que fazer a conta, né? Tem que fazer a conta desse lado. Mas de qualquer forma, ninguém rompe direto para a Globo, né? Pra Globo, da TV aberta, a Globo, né? Mantém ainda. O problema desse fazer a conta é que a conta, é isso que o Ramon tá falando, a conta não é tão direta assim, de o esporte interativo ofereceu 50, a Globo ofereceu 40, então eu fecho com o esporte interativo. Porque você tem uma perda de visibilidade, você tem uma perda, infelizmente, a gente tem que admitir, o futebol brasileiro, ele até hoje, ele tá nas mãos da Globo. E para romper isso, teria que ser um rompimento... quase que coletivo, para que a coisa pudesse dar certo. Porque se você dá uma cartada dessa, de fechar com esporte interativo, e isso não dá certo lá na frente, você tá com o fundo queimado pra Globo. E você vai ter retaliações, meu amigo. Isso já aconteceu. O Bahia já sofreu isso esse ano. Sumiu do noticiário. Sim, e o Inter fechou com esporte interativo, e o último agora é o Palmeiras. O maior que fecha agora é o Palmeiras. E tem que estar muito certo dessa cartada. É aquela que você... aquela no pôquer em que você dá o all-in lá e torce para dar certo. Porque se der errado, você tá fora do jogo. Uhum. E outra coisa que acontece é que no esporte interativo... acho que o Henrique vai saber explicar isso bem melhor do que a gente. Mas o esporte interativo pertence a Turner, isso. Sei lá como é que chama. Turner. E ela passou por um processo de fusão ou de compra, não sei explicar bem, com uma empresa que tem participações, se não me engano, na Sky, aqui no Brasil. A Sky comprou. Isso, e aí, na legislação brasileira, nenhuma operadora, Sky, Net, Claro, TV e tal, pode ser dona de canal, ou pode ter participação em canal. Na verdade, isso é contra a legislação brasileira. Então, existe um ponto a se resolver, e que o esporte interativo vai ter que conseguir explicar ou se desvencilhar disso aí para que ele consiga continuar no ar. Porque da forma como está hoje, pode acontecer o esporte interativo ter que sair do ar. Depois com o Henrique você sabe mais sobre isso? Eu queria saber o que o Henrique falar a verdade sobre o esporte interativo aqui. Para falar a verdade, eu não sei nada sobre isso. Se houve essa participação na Sky, se isso... Eu não sei se é na Sky ou na NET. É DirecTV. DirecTV não tá mais no Brasil há muito tempo. Não, né? Mas a DirecTV comprou a Sky, porque Sky no Brasil ela tinha o nome mais forte que a DirecTV. Exatamente. Por que que ela tinha? Então vamos lá, deixa eu falar um pouquinho disso. Eu vou voltar lá naquele problema que vocês começaram a comentar sobre diminuição da visibilidade caso o futebol saia da Globo. Em 2001, isso mesmo, eu estava caçando emprego, arrumei um empreguinho como vendedor de DirecTV, de assinaturas da DirecTV. Durou 2 semanas. Por que que durou 2 semanas? Porque em 2 semanas eu percebi que eu falei assim, bicho, isso aqui não vai dar certo, eu sinto muito, seu produto é uma bosta, tchau. Meses depois, houve a fusão entre DirecTV e Sky. Passaram a ser uma só. Por que que DirecTV não vendia? As de satélite, na época, eram só a DirecTV e a Sky, não tinha GVT, que agora é Vivo, né? Não tinha Vivo, não tinha Claro, não tinha a Oi. Elas tinham a vantagem porque a Sky tinha que passar o cabeamento, enquanto elas chegavam a qualquer ponto do país, só colocando a anteninha apontando direto para o satélite. Mas a DirecTV, assim, era a primeira. Se a pessoa, a interlocutora, o cliente a quem eu estava tentando vender, fosse uma mulher, a conversa até rendia um pouco mais. Se fosse um homem, a conversa terminava na segunda pergunta, na primeira pergunta, na verdade. E ali ele já interrompia e falou, não, obrigado, não estou interessado. Qual que era a pergunta que o cara fazia? Tem Brasileirão? Infelizmente, a minha resposta era não. Porque o pay-per-view era exclusivo, na época, da Sky e da NET. Globo. As duas que têm... As organizações Globo, né? Não o canal, mas as organizações Globo têm participação nessas duas empresas. Então, assim, e era batata, bicho. Era batata. A maioria dos abordados acabava sendo homem. E a primeira pergunta que o cara fazia é, tem futebol? Eu falava, não, não tem futebol. Falava, não, obrigado, não estou interessado. Acabava aí. Então, assim, a negociação do esporte interativo, como o Ramon bem lembrou, é apenas para canal de TV fechada. Uhum. O esporte interativo, sim, hoje está na maior parte dos canais. E se não estivesse, provavelmente entraria, tá? Se o esporte interativo, a partir do momento que ele começa a transmitir, se eventualmente ele não está em alguma das grandes operadoras, começa a acontecer uma pressão dos próprios clientes que, sim, querem aquele conteúdo e o canal vai aparecer. Quanto a isso, vocês fiquem tranquilos. Eu imagino que isso aconteça. Diga. Na Sky foi assim, não tinha o esporte interativo, começou isso, uma movimentação, e agora já tem. Por causa da Champions, não foi? Eu acho que sim. Na Sky, na NET, exatamente. E olha do que nós estamos falando, de quê? De Champions. Sim. Sequer é o campeonato de maior audiência. Então, sequer é interessante. Bom, as finais são, né? Dá também, mas, eu acho que foi por causa da Champions League. Talvez. Champions League é cara. Então, assim, apareceriam. Eu acho que esse exemplo mostra que os canais iam aparecer lá. A negociação é para transmissão de TV fechada. Qual que era o grande interesse ali para os clubes do que era oferecido pelo esporte interativo e como, no caso, o Sport TV e o Premier, a gente gosta de falar Globo, mas, né, tecnicamente são empresas diferentes. O Sport TV e o Premier ofereciam para as equipes. A gente sabe que a grana para Clube dos 13, que fechava, né, fazia o seu pacotão ali, fechava todo mundo junto, sempre foi maior do que era oferecido aos outros clubes. Ainda é. A Sport Interativo entrou oferecendo uma fórmula que eu acho que ela não foi divulgada abertamente. Mas, se eu não me engano, se vazou, eu não vi, mas ela tem similaridades com a divisão da cota de TV da Premier League da Inglaterra, que diz respeito como é que é feita a divisão. Você tem uma divisão, que eu não vou saber os percentuais corretinho, gente. Então vou jogar por alto, mas qualquer coisa vocês procurem na internet, vocês acham fácil. Mas é tipo assim, a 25% é dividido igualitariamente entre os 20 clubes que participam da competição. Então tem uma cota que é dividida igualzinha, do Flamengo ao América, todo mundo vai receber a mesma coisa. Outros 25% são entregues para de acordo com a classificação final do clube na competição. Então você pega esses 25%, você vai dividir esses 20%, vamos supor que esses 25% seriam o equivalente a 100 milhões de reais. Então esses 25%, você vai dividir, o primeiro colocado vai ganhar mais, vai ganhar, sei lá, 20% dos 100 mil, vai ser, ganhar 20 milhões, e o último colocado lá vai ganhar 3, e quem está entre os dois vai recebendo frações disso aí, de acordo com a sua colocação. Oi. Eu acho que é de acordo com a classificação, mas é a classificação do ano anterior. E, eu acho que... Bom, sei, talvez. Não tem como dividir a grana pela classificação do campeonato desse ano, porque não dá para saber ainda. É, não, tudo bem. Isso, que seja. Pela classificação anterior, enfim. É, ou talvez isso fosse pago ao final do ano, não sei. Mas tudo bem, são duas possibilidades, né? Outra parte é de acordo com a audiência das partidas, né, de acordo com a do que é mensurado da audiência. Aí também, se, não sei se é equivalente ao ano anterior, ou se é necessariamente a audiência que é oferida durante o ano, e aí você faz o cálculo para o pagamento no final. Porque no final das contas, como é que você vai calcular a audiência de um time que estava na outra divisão, né? Haveria um problema, mas enfim, são possibilidades que existem. Era essa divisão mais interessante, ou algo próximo a ela, que o Sport Interativo estava oferecendo aos clubes. Muito bem, qual foi a reação da Vênus Platinada a essa oferta do Sport Interativo? Ela chegou para os clubes, já alguns grandes clubes estavam começando a assinar com o Sport Interativo. Ela chega para os clubes e fala assim: não, beleza, vamos fazer isso também. Não tem problema. A gente negocia nesses mesmos termos, ou se não os mesmos termos, termos muito parecidos. E aí você tem o problema, aspas, de ter alguns clubes assinando com um canal e outros clubes assinando com o outro. Segundo a legislação nacional, o direito do jogo em si é do mandante, se eu não estou enganado. Contudo, não é que o mandante passe a ter, por exemplo, o direito de imagem sobre os jogadores do time adversário, porque ele não passa a ter. Então você só pode ter uma transmissão, se você tem dois clubes, cada um assinando com uma das operadoras, esse jogo só será transmitido por uma delas ou pelas duas, caso haja um acordo entre elas para que essa transmissão seja feita, já que cada uma comprou o direito de transmissão de um dos clubes, ou senão, nada feito. Você só vai ter transmissão dos jogos em que os dois clubes assinaram com a mesma operadora. Então isso é uma experiência, como os contratos estão assinados, isso é uma experiência que a gente vai descobrir como vai acontecer só em 2019. Só, Henrique, uma pergunta aqui. Pergunte. Pode correr o risco do cara ter que comprar dois pacotes? Tipo, ele tem que comprar o pacote do Brasileirão do Sport TV e comprar o pacote do Sport Interativo por causa disso? Da questão salvo do mandante? Salvo engano, a negociação do Sport Interativo não... Não é para pay-per-view, né? Não entra o pay-per-view na negociação. É só a transmissão de TV fechada. Ou seja, os jogos que o Sport TV transmite e os jogos que o Esporte Interativo vai poder transmitir. Porque tem dois tipos de esporte, tem o Esporte Interativo e o Esporte Interativo Plus, né? Ele não é... Tem, acho que são dois ou três canais até, né? Tem o Nordeste... O Plus eu acho que é a transmissão da internet, eu não sei. Bom, enfim, eu tô até ligando a minha TV aqui para ver o que eu tenho aqui. Ô Henrique, mas aí o... Então, tirando isso, esse bolo todo aí, o Premier, o pay-per-view continuaria com todos os jogos. É, o pay-per-view sim, porque aí é um pacote só de transmissão pelo pay-per-view, né? Não, aí eu acho que não, se eu não me engano, não estava na negociação. O sim. Que entraria, eu não sei nem se internet estava nessa negociação, para ser muito sincero. Eu acho que não. Entendi. Eu acho que nem internet tava no meio disso. Era só mesmo. Eu tenho muito tempo que eu li a respeito, gente. Então, minha memória, assim, tá melhor do que qualquer coisa. Mas, por exemplo, o Sport Interativo, ele tem mais de um canal na TV a cabo. Tô botando aqui o meu agora. Cheguei na Fox, vamos lá. Tem o IMAX, IMAX 2. São os dois que eu tenho aqui. O Plus, se eu não me engano, é o pacote para assistir pela internet, tá? Eu posso estar enganado, mas eu tenho essa impressão. Eu tenho dois canais do Esporte Interativo aqui hoje. O Esporte Interativo Normal e o Esporte Interativo Nordeste, eles são de TV aberta. Ah, eles são? Por UHF. Não, o Esporte Interativo tem... Ah, eu não sei, cara. Por UHF, eles são de TV aberta por UHF. Bom, se são, eu confesso que eu não sei. Posso dar uma pesquisada aqui agora. Mas beleza, eles têm dois canais. Eles não têm obrigação de, por exemplo, transmitir apenas um jogo. Se eles tiverem o interesse de transmitir dois jogos simultaneamente, que eu acho que eles teriam, até por não ter o pay-per-view, por não ter a TV aberta, né? Aí sim, eles poderiam fazer isso. Então você começa a ter essa malemolência no na concorrência, etc e tal, através dessa assinatura desses contratos. Dizer que era melhor o América ter ido para o Esporte Interativo do que ficar com a Globo é bobagem. Se essa pessoa não leu o contrato com as duas ofertas, é uma grande asneira que ela está falando. Eu não sei sequer se o Esporte Interativo procurou o América. Inclusive, cara... Alguém tem informação disso? Porque talvez não tenha nem procurado. Inclusive, uma coisa que as pessoas ficam nessa questão do Esporte Interativo, uhum. O Esporte Interativo, ele forçou o aumento de participantes, mudou a classificação da Copa Nordeste do ano passado para privilegiar alguns clubes, né, de maior audiência, senão eles disputariam a mesma coisa na Copa Verde. Calma aí. Deixa eu... Quem é isso? Achar o microfone da cidade. É a Barbie. Pode falar. Então, cara, a gente também pensar que colocar o Esporte Interativo vai ter uma certa moralidade também, não vai não, cara. Então, é Globo ou pior que a Globo também. Na verdade, a gente critica, a gente mete o cacete na Globo, porque ela que tá. É aquela história do prego mais alto é o que recebe mais marretada, né? Não, acho que é só marretada primeiro. Ela tem práticas comerciais que são ruins para o torcedor. Sim, mas não significa que a gente escuta muita gente falando, Henrique, tipo assim, que é a salvação para o futebol brasileiro, é desvencilhar, e se os clubes forem para o Esporte Interativo, aí a partir de então vai ter liberdade para o futebol brasileiro, vai se livrar disso. Não é muito assim, não. É igual o Ramon tá falando aí. Eu acho que... Qualquer empresa que cita... O problema foi ter deixado a Globo ter um poder muito grande quando ela começou a adiantar verba para os clubes. Porque aí, a partir do momento que você adiantou verba para os clubes e esses clubes ficavam pedindo insistentemente esses adiantamentos, aí os clubes começaram a comer na mão da Globo. Aí é que tá o problema. Se fosse uma simples relação comercial de eu transmito seus jogos, te pago 100 milhões, você joga e recebe 100 milhões, era tranquilo. Quando a coisa começou a saída do virou banco. Pro desespero dos clubes era recorrer à Globo e pegar verba de lá da frente, aí a coisa desandou. Eu tô sendo bonzinho dizendo que virou banco, né? Porque na verdade virou um agiota, mas é isso mesmo. E quando você não paga o agiota, o que ele faz? Ele quebra os seus joelhos. Sim. É isso que aconteceu. Então, mas olha só, a discussão, quando eu tava discutindo com o cara e tal, eu nem tinha conhecimento, nada disso, mas o argumento era basicamente que essa divisão, nesses critérios, igual o Henrique explicou bem aqui, era mais justo e isso poderia favorecer os times. Então, concordo. Se tiver uma modificação na forma de lucrar que beneficie os clubes, isso pode beneficiar o América e a gente pode ir crescendo mais fácil com isso. Pura e simplesmente isso. Agora, concordo. Sem dúvida, não é que a Rede Globo é maligna e vai foder tudo e quem se opor a isso vai resolver o problema de futebol. Não é isso. É porque a gente ela não é maligna. discutir ela formas é de maligna. Melhorar, gente. Eu acho que é um sistema. Uh-huh. Que é assim. Ela não é maligna. Ela está defendendo a galinha dos ovos de ouro dela. Sem dúvida. Isso sem dúvida. Gera para ela muito Vocês dinheiro. Querem... Ela não paga a baba de grana que ela paga porque ela é boazinha e ela quer ver o desenvolvimento do futebol. Claro, mas ela recebe que... retorno. O que aconteceu é que eu acho que assim, houve nas últimas, a partir deste século agora, houve uma profissionalização no marketing e na gerência dos times, dos clubes, na diversificação de receitas, principalmente depois do Corinthians com o Ronaldo, ali, aquela coisa, que tirou um pouco a absurda dependência que os clubes têm da Globo. Agora, se juntar América, Ponte Preta, Chapecoense, Figueirense, Avaí, Bahia, Vitória, for todo mundo para o esporte interativo, a Globo não vai sentir cócegas. É, esse que foi o meu argumento com ele. Eu acho que a mudança tem que vir dos times grandes. Né? Só os pequenos não vai fazer muita diferença. Né? Mas tem time grande indo, gente. Palmeiras já foi. Isso já é uma mudança. Isso é um agora, peso. Os grandes culpados... Pode falar. Diga, Ramon, passar só os percentuais de como é feita a divisão de cota aqui, que eu achei aqui da Premier League, vocês querem saber? Pode fazer. Vamos lá. 50% é de forma igualitária, então metade divide igual para os 20 participantes, 25% de acordo com a classificação no campeonato, os outros 25% levantam em conta a audiência de cada time nas transmissões. Pronto. É isso que o Henrique falou. Mas aí fala se é do ano anterior ou do ano vigente. É. Eu acho que você paga depois, Alisson. É a classificação do ano anterior. Fala é do anterior? O lanterna do campeonato. O time foi rebaixado em 2015, ele teve uma cota de televisão maior do que o campeão brasileiro. Ah, uma tá. Comparação. São bem diferentes, até porque provavelmente quem negocia está vendendo esses direitos para fora também. Tem os direitos internacionais, atrás, né? Isso é revendido, etc. E tal. Ô, gente, isso é um modelo, tá? Modelo monopólico da Globo e que favorece os times, principalmente Rio e São Paulo, e que deram a esses times a superioridade que eles têm hoje, ela é prejudicial para o futebol, como a gente vê na Espanha, que aconteceu com o Real e Barcelona. Agora, esse modelo da Premier, ele é um modelo. Tem um modelo, por exemplo, do futebol americano, que é absurdamente interessante. Você tem várias... É negociado o dia de transmissão. Então, a rodada vai ter rodada. Segunda à noite, sexta à noite, sábado, domingo, tem dois horários. Eita, quem que vai comprar o horário de segunda-feira à noite, 10 horas da noite, que é tipo o horário super concorrido, assim, alta audiência. Aí as operadoras, os canais, né, de TV aberta vão negociar a compra desse slot, desse jogo. São todos os times que dividem isso. Você tem uma organização, você tem a... Como é que eles chamam lá, gente? A Liga, né? A Liga faz a negociação, como é na Inglaterra também, a Liga fazendo a negociação. Então a Liga faz a negociação dos slots de jogo. E aí os canais interessados vão comprando, como você vai ter um outro que vai comprar a transmissão para TV a cabo, e também é variado entre os canais... Então você vai ter inúmeros canais que estão fazendo essa coisa. Inclusive, isso, campeonato. A NFL. E a escolha dos jogos, diga. Ela é dividida de forma igualitária para os 32 times participantes. Isso. E a NBA também. E aí, como é que é feita a escolha dos jogos? Ah, tem que estar aqui, ó. Três canais vão transmitir, ou dois canais vão transmitir os jogos simultaneamente. Ah, então beleza. Com 5 rodadas de antecedência, o canal vê na tabela quais são os jogos possíveis, ele escolhe lá, o canal que tem prioridade escolhe o jogo que ele quer transmitir, o outro vai transmitir no mesmo horário, como a gente vê, por exemplo, Band e Globo transmitindo o jogo. Então você poderia ter a Globo, escolhe o jogo que ela vai transmitir, a Band vê na tabela o que ela achou mais interessante, ela escolhe outro e transmite outro jogo. E lá é tão, o negócio é tão diferente, Henrique, que lá... É muito comum você ver, por exemplo, lá da NBA que eu acompanho mais, a TNT transmite, a ESPN transmite e tal. E às vezes a Fox, ESPN, tá, a Fox transmite, a ESPN tá transmitindo um jogo, e aí por determinação da liga, que é forte, a ESPN tem que divulgar também os jogos que serão transmitidos na Fox, na TNT, porque aqueles são jogos do campeonato. Então tem essa jogada, inclusive emissora, não é que faz propaganda para a Fox, mas na hora que ela vai listar as transmissões lá da semana, ela também coloca os jogos que vão ser transmitidos na Fox. Agora, e tal. Quem que é dono do produto? Quem é dono do a produto? Liga. São... A Liga. Exato, a Liga. E no Brasil também, quem que é dono do produto do Campeonato Brasileiro? Quem que faz o espetáculo? São os clubes. Agora, sim, isso só acontece no Brasil, esse domínio só acontece no Brasil, para mim, os grandes culpados... Ah, não, não é a Rede Globo. A Rede Globo está fazendo o jogo dela, ela quer um monopólio, qualquer empresa, gente. Qualquer empresa, em qualquer ramo, ela quer ser a monopolista, quer ser a única a vender e vender para todo mundo, pelo maior preço que ela tiver. Sim. Assim funciona. A Coca-Cola quer vender e ela não quer que tenha uma Pepsi forte para ter uma concorrência saudável. Balela! Ela não quer ver o Jesus. Comprou. Exato, tá aí, o Guaraná Jesus. Tinha 60% do mercado no Maranhão. Coca-Cola falou, comprou. Eu falei, não, ué. Quem é você? Eu sou filho de Deus. Não deu muito certo a conversa. Então, assim, Deus, Coca-Cola. Na minha avaliação absurdamente rasteira, eu reconheço, nós estamos aqui num programinha. Né, num podcast na internet, não vamos esquecer. Na minha rasteira avaliação, os clubes mais culpados por esse sistema que nós temos hoje, e que são aqueles que de vez em quando começam a rotar a grandeza, mas depois fica miudinho, assina lá de novo, papelzinho, que vai ganhar um milhãozinho a mais, dois milhãozinho, três milhãozinho a mais, são clubes, no cenário nacional, na divisão de verba e no montante de torcida, são aqueles clubes que são os clubes médios, que são o quê? Regionalmente eles são grandes, mas nacionalmente eles são médios, que são Atlético, Cruzeiro, Coritiba, Atlético Paranaense, Botafogo, Inter, Grêmio, são esses clubes que teriam como montar seus, porque eles têm seu próprio mercado local, eles localmente dominam, têm grandes torcidas, são interessantes para o mercado. Agora, eles aceitam fazer o jogo da Dona Globo, assina um papelzinho para ir transmitir todo mundo junto, né? Cada um ganha uma coisinha aqui, e aí começa uma rebelião, mas de repente ela acaba, agradinho, porque tem o agradinho, e aí ficam nessa situação. E aí na hora da transmissão, aí fica chateadinho, porque o campeonato está muito pendendo para um time do Rio de São Paulo, e aí vai levantar faixinha de CB Flu lá no Independência, que tá lá jogando alugado, né? Gosta de jogar na casa dos outros, porque não mora na rua, tá? Aí vai lá jogar, levanta a plaquinha de CB Flu, fala, que bonito. Você tá alimentando isso. Sim, então, exemplo gigante disso. Alô? O Alisson. Caiu. O Alisson, seu microfone mudou. Ele assinou com o esporte interativo e nós não permitimos isso levado na transmissão. Perdemos o ar. Gente, vou dar uma sugestão. Vamos falar do jogo de ontem? Eu ia comentar isso agora. Nós falamos nada do jogo. Quer dizer, eu cheguei depois, mas... Nós falamos será que eu vou... Vou dar um suporte alimentício aqui em casa. Já volto. Dois minutinhos. Peraí. Então tá bom. Muta o microfone, por favor. Ô, Alisson, você tá vivo? Despluga e pluga de novo. Então, enquanto o Alisson resolve o problema, vou eu tocando. Ô Sérgio, eu vi você comentando do jogo, mais algum detalhe que você queria comentar? Ah, acho que só que o Danilo foi o fodão do jogo. Eu já vou anunciar que meu bala é ele, mas na hora da votação eu falo mais. Mas o jogo acho que foi isso mesmo. Ô Alisson, se você conseguir pelo menos me passar o controle para eu mutar o microfone do Corneta, eu fico agradecido. Porque é lógico que ele não fez isso, né? Então ele tá lá, gente. Deve estar cortando a cebola agora, fazendo decadentes Masterchef que ele gosta tanto. Ramon, você tem mais algum destaque do jogo que você quer puxar? Cara, o Osmano, bicho. O Osmano jogou bem ontem, cara. Retorno, né? Foi um jogo que a gente vai dar uma... Dificilmente a gente teve uma dúvida a respeito do bala, né, cara? Acho que esse jogo vai ter dois balas, hein? Uai, não, a gente elege um, mas pode ter dois candidatos. Não. Geralmente a gente só... O que... Não ficava, né? Pegava mesmo. Eu não sei se vocês comentaram antes. Eu ouvi um pedaço do programa antes de entrar, não sei se vocês chegaram a comentar. Esse foi um jogo diferente, né? É um jogo em que nós já estamos rebaixados, então acabou a carga. Você não tem mais pressão, teoricamente, né? É claro que você quer fazer uma boa apresentação, mas você não tem mais pressão em cima dos jogadores. Não foi colocada toda a molecada, como foi feito lá no, em Porto Alegre. Isso. Então você volta com o Osman, que está voltando depois de um bom tempo, tinha lesão, deu tempo para se recuperar. Não vai saber se essa recuperação era toda lesão, né? Porque deu tempo desgramado para recuperar. Mas volta o Osman sem ter essa carga. Vai Danilo jogar um jogo também. Que não é subsequente ao descenso, então já tira um pouco da carga emocional também. Então, há uma certa liberdade aos jogadores nesse contexto, né? A zaga, já que eu não comentei do jogo, vou puxar aqui para trás. A zaga falhou, como acontece de falhar. O Macton é moleque, a gente tem que entender. É uma pena, né, que dispensaram o Cardoso no meio da semana, porque ele jogou tão bem contra o Grêmio. Eu queria ver o Cardoso de novo. O Messias, alguém sabe o que aconteceu com o Messias? Não. É grave, ele volta. Foi cabeçada, não foi? Ele ficou meio tonto. Ele bateu cabeça com o jogador do Sport, ficou meio tonto, mas depois dele sair, alguém viu repercussão, se é grave, se era grave, não, né? Então, torcer para ele voltar já contra o Santos também. O time está solto, o campeonato acabou, Palmeiras campeão. O Santos está garantido no G3, não está? Deixa eu ver a tabelinha aqui. Está garantido? Tá. Pô, então beleza, é jogo de festa, gente. É um jogo de festa importantíssimo para a América ganhar, para ver se, a gente larga a lanterna de vez. Olha, dois, tem jeito mais não. Possibilidade? Tem jeito mais não? O Santa Cruz está vencendo agora o Grêmio. 2x1 Grêmio. Então. Ô, Santa Cruz. Pra quê? Por que me fodes? Não, mas ainda dá. Eu vou torcer pro Grêmio, gente. Se a gente ganhar do Santos, tipo assim, 5x0. Não, mas eu acho que o Santa Cruz ficou uma vitória a mais, não? Não. Se a gente ganhar e o Santa Cruz perder, fica o mesmo número de vitórias. Aí vai ser no saldo, a gente tem que ganhar tipo de 5x0. E o Santa perder 5x0, alguma coisa assim. Isso, tem que tirar 12 gols. Acho que dá. 12 gols? Dá fácil. 12 dá. A gente faz 6 e o Santa pega quem na última? Olha aí. O Santa pega o São Paulo no Morumbi. E o outro já não quer mais nada. Então, se é pra gente se agarrar alguma coisa, que seja... Vamos ver, quem que a gente pode se agarrar? Ih, não, hein? Ah, o não, Santos não, tá garantido no G3, tá? Sim. Calma, o Grêmio... O jogo não acabou, não. Ah, gente, o Grêmio vai virar esse jogo, não. Vocês estão acreditando? O Grêmio tá querendo se agarrar em alguma coisa? Não, vamos se agarrar em alguma coisa realista, pô. Depois o Oeste ganhar do Náutico lá em Recife, eu tô acreditando em tudo. Inclusive, o Náutico é um time que gosta de dar um papelão, né, cara? Grafite e Léo Moura marcaram. Olha só, hein? Como é que tá os cartões amarelos? eu vou trocar aqui pro jogo de Santa Cruz pra dar uma secada. Vamos lá, eu não sabia que tava jogando agora, não. Bom, a gente tem ainda a possibilidade, pelo menos, de reverter aquela história de ser o pior visitante de todos os campeonatos, de todos os tempos, né? Se eu não me engano, se a gente fizer uma vitóriazinha fora, a gente pelo menos empata com o Ipatinga, né? Não fica feio de ser o último isolado. É isso? Nós estamos com 4 pontos fora, né? Então a gente empata com o Ipatinga. 4 empates? 4 empates. 4 empates. A gente não tem nenhuma vitória. Então se a gente empatar, a gente empata com o Ipatinga, que foram 5 empates. Se a gente vencer, a gente fica melhor do que o Ipatinga, e o Ipatinga fica com essa pior campanha histórica como visitante. Então vamos tentar, né? Aí o Santos vai estar meio borocochô, né? Porque perdeu ali a possibilidade de título. Vamos torcer, os meninos estão querendo férias. Vamos ver se a gente ganha alguma coisa lá. É isso. Vamos fazer a votaçãozinha. Seu Corneta voltou? Deixa eu aumentar o volume dele aqui. Corneta... É nóis. Tá aí. Então vamos fazer a votação. Win the baby. Ô Alisson, se você quiser mandar no WhatsApp seu voto aqui, ó. Aí eu leio ele. Vai lá, Sérgio Tavares, você já votou no bala o Danilo. Ramon, Osman, você votou, né? Não, não, eu vou votar no Danilo, eu só falei que dava pra ter. Não, eu falei que não, gente. Eu só falei que pela primeira vez a gente poderia ficar em dúvida de dois caras. Eu falei que eu vou votar no... O Osman jogou bem também, cara. Se ele ganhar, você não ganha. A gente sempre fica em dúvida dos caras pro Colatina, gente. Não, calma, nós estamos no bala ainda. Então o Ramon também votou no Danilo. Você vota em quem pra bala do jogo, Corneta? Matagalo. Matagalo se garantindo como o bala. O artilheiro da temporada. Não, eu voto nele como bala também. Tô vendo aqui o Alisson tá votando nele como bala. É, Danilo, artilheiro isolado do América na temporada, acho que foram 10 gols. Ganhar de 6 do Santos. É, ele fez 4. O Maicon faz 6 gols contra o Santos. Pode ser, é uma possibilidade. Isso foi a melhor piada que eu vi esse ano. O Danilo é atualmente, né, até os 6 gols do Maicon, Danilo é o nosso artilheiro com 4 gols. É o que mais dá assistência para gol, é o que mais dá finalização pro gol do América. Então, é o nosso craque do ano, meu amigo. Ganhou o craque croqueiro já no Campeonato Mineiro. Foi o... É o nosso Cruyff, né, gente? É o nosso 14, já tem preparado. Joga Danilo Laranja, número 14. Eu não vou falar nada, viu? Joga o campo inteiro. É isso mesmo, é o nosso Cruyff. Barcelos Cruyff. É, não, Danilo Cruyff Barcelos, é isso? O Johan Barcelos. Ah, gostei da sua. Johan Barcelos. Pronto. Tá, como é que é isso? Croifilo. Croifilo? É, não sei de qual é o Danilo, velho. Danf não dá. Croifilo, então. Então, nosso Croifilo. Osmanilo também, cara. Que eu acho que eu confundi, cara. O Danilo com o Osman ficou o Osmanilo. Muito bem. Então, nosso Danilo Cruyff Barcelos ou Johan Barcelos Cruyff. Croifilo. É, nosso 14. É, disparado melhor jogador do América no ano. O Colatinho seremos nós que não fizemos associação o ano inteiro, gente. Puta que pariu pra gente também, viu? Não acha. Ninguém reparou que era 14, gente. Bom, ninguém fez. Tem um pouco de diferença, né? É por isso que ninguém fez essa associação. É. Uma leve diferença. Exato. Eu não vejo diferença nenhuma. Então tá, mas assim, tem bastante. Os dois não ganharam a Copa do Mundo, vamos lá. Os dois não ganharam a Copa do Mundo. Os dois não ganharam o Campeonato Brasileiro. O Danilo ganhou o Mineiro, o Cruyff nunca. Olha, nenhum dos dois jogou na seleção brasileira, né? Nenhum dos dois jogou. Exatamente. Tá certo. Então, perfeitamente idênticos. É, perfeitamente idênticos. Muito bem. Então, Danilo, o nosso bala de hoje, unânime. E também. Já tô garantindo. E o Alisson já tá votando aqui no Macton pra Colatina. Eu acompanho o voto no Macton pra Colatina. A gente sabe que é novo, que foi um aprendizado até essa expulsão, mas para reforçar o aprendizado, a gente vai dar o Colatina também. Sérgio Tavares. Eu quase votei no Macton também, concordo com vocês, fez uma besteira e tal, mas... É menino, eu entendo, tem que só esfriar a cabeça e ser bem orientado. Agora, eu acho que eu vou votar no nosso Fiat 147, que não jogou nada, era para ser despedida e... Eu ia falar, mas ainda deu gol lá. E afinal de contas, é a última oportunidade de a gente votar no Guerreiro pois como Palatina. Muito bem, então nós temos dois votos pro Guerreiro, é isso? É isso. Dois pro Macton. Corneta, ou você dá o voto de Minerva ou você vota no terceiro. Porra, não, vamos pro 147, vai despedir o grande time. Pronto, tá saindo, além da placa comemorativa, a casca de banana também. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu só dar uma última passagem aqui nos comentários. Tem um tal de Henrique Pinheiro aqui que falou que vocês não entendem nada de futebol. É, mas esse aí não entende nada, não. Ah, esse também Marcos não entende. Marcos Grassi chegou em casa, viu o jogo, o segundo gol do Sport. Pela internet, achou também que estava impedido. Do resto, o Marcos está dizendo aqui que o jogo valeu pela camisa número 2, que a namorada dele ganhou, e deu para ele a camisa. E perguntando aqui se será que o intermédio fica para o ano que vem, que foi a melhor contratação do América esse ano. Na verdade, meu caro Marcos... Parece América, que fica, tá, gente? Parece que fica, e o América que foi a melhor contratação do Intermédium esse ano. Eles tiveram uma visibilidade sensacional com o América, não tenha dúvida. E aqui, o Alisson Fernandes, sob a alcunha de decadente, está dizendo, mais conhecido como Alisson, América, aquele que cai. Eu não entendi porque você mandou isso aqui não, Alisson. Mas porque ele caiu, né? É, então tá. Então é isso. Estando bom para ambas as partes, mais alguém quer algum destaque a puxar? É claro, não acabou ainda não, peraí, ué. Opa, então vamos lá, desculpa. No programa passado, nós tivemos uma discussão de altíssimo nível. Sobre? Mentira. Sobre... De altíssimo nível é mentira. É verdade, sobre de goleada. Ah, sim. E eu traria a fórmula. É porque tudo bem. Eu não tive tempo, mas eu quero contestar a sua fórmula. Vai lá. Não, então vamos lá, já pode começar. Não, pode, apresenta a fórmula primeiro, como é que eu vou contestar ela? Eu segui. Eu segui os parâmetros que você me passou. Sim, mas é. Pois é, tá. Não, vai. E aí é exatamente isso pra gente ver se isso funciona. Ou se a gente tem que criar novos parâmetros. Quais foram os parâmetros? Foi. Pra ser goleada. O time vencedor tem que fazer mais 4 gols ou mais. Ok? O time perdedor. O time perdedor. Tem que estar com uma diferença. Como é que é? Pô, já maior, perdi aqui. Eu vou procurar a sua fórmula aqui, peraí. Eu tô tentando. Você mandou? Foi no WhatsApp? Foi, né? Não. Bom, também. Ou no grupo do Facebook. Não, foi no WhatsApp, tá aqui. Aqui, ó. Muito bem. Boa noite, estou com insônia, segue o teste para a fórmula da goleada. Sendo V igual aos gols do vencedor e P igual aos gols do perdedor. Então, isso. Considere, para ser goleada, V maior ou igual a 4. Isso. Segundo parâmetro, V maior ou igual a P mais 3. E V, aí metade, V sobre 2, né? Não. Isso. Isso, V sobre 2, maior ou menor que P. Maior ou igual a P. Maior ou igual a P, desculpa. Então, vamos lá. Quais são os parâmetros? Os gols do vencedor têm que ser superior a 4 gols. Os gols do vencedor precisam ser igual aos gols do vencedor mais 3. Do perdedor mais 3. Desculpa, os gols do vencedor maior ou igual aos gols do perdedor mais 3. E metade dos gols do vencedor tem que ser maior ou igual aos gols do perdedor. Eu não vou contestar nada, não. Isso aqui tá lindo. Eu li errado, porque você mandou isso a 1 hora e 46 da manhã. E eu vi bem cedo também. Eu vi, sei lá que hora. Cara, mano, eu ia... 1h42, porque a gente... Eu acho que é numa sexta-feira, no sábado. Foi no dia 21 de novembro. Também foi no dia conhecido que nós como... era segunda-feira de madrugada. Putz, olha, tá sensacional isso aqui. A gente vai postar isso aqui depois. Para o... Mas eu posso afirmar aqui com toda a segurança de que o Nobel de Matemática de 2017 está aí. Eu acho que rola de colocar isso na planilha. Eu acho que agora vai, não, Brasil. Eu joguei isso na planilha. Então eu vou disponibilizar para quem quiser testar. Na planilha do América, cara. Ah, bom, na planilha do América a gente pode passar lá também. Pra aí. O jogador e ver quantos goleados. Eu vou disponibilizar, porque na hora que eu coloquei... Se ele for zagueiro, ele participou de um número muito grande de goleada, já não serve, cara. Se bem que o Suelton serviu, mas enfim, né, dá pra utilizar isso lá, cara. Muito bem. Olha, senhores, então eu vou... adicionar essa fórmula à descrição do programa aqui no YouTube, também estará no post do blog, onde vai estar o feed, etc. e tal. Então todo mundo vai ter a oportunidade de ler. Como a ciência ela só funciona se houver a verificação dos pares, com todos os matemáticos, físicos e afins, contadores e a quem mais tem aprendido o beabá na escola quiser fazer a sua contraprova, da tese apresentada pelo Sérgio. A gente está aqui para isso. Eu já estou gaguejando. Alguém quer falar mais alguma coisa? Boa noite. Falei. Não. O senhor tem que mandar mensagem edificante, que o senhor está devendo. Não, hoje não tem mensagem edificante, não. Está difícil. Use o né? Tigre. Use... Na outra corrida, eu estou cansado. Arrancou. Então tá bom. Senhor Ramon Gregório, dá seu boa noite. É difícil. Mas eu tô no corte. Tchau. Tá bom. Testa Márcio, boa noite. Boa noite, galera. Valeu. O Alisson, dá seu boa noite aí no WhatsApp que eu leio aqui pra galera. Boa noite. Ele mandou ele. Muito bem, senhores. O senhor Corneta está aqui nos devendo mais uma vez uma mensagem edificante. Não. Tá certo. O que eu tenho para vocês é, se eu não me engano, o Campeonato Mineiro já está marcado a data de início, né? 29 de janeiro? Estou enganado. É isso, o Lisbo Deca. Ô, gente, campeão do campeonato? Isso, a campanha do Bi, que dá sequência à campanha do Deca, começada agora em 16, que vai até 25, começa já em janeiro. Então nós vamos ter o último jogo da Série A, esse jogo de festa, esse jogo dá uma espetada no peixe, comer um peruá frito lá no litoral paulista, será domingo às 17 horas na Vila Belmiro, dia 4/12. Vamos lá dar uma beliscadinha no peixe. Então nosso programa volta também no domingo que vem, às 8 horas da noite. Depois disso, nós devemos fazer um apanhadão especial aí, a gente marca uma data qualquer, e aí nós vamos dar um descanso para vocês também, que vocês devem estar de saco cheio, né? A não ser que a gente produza alguma coisa durante o final do ano, que eu acho muito pouco provável. A gente pode tentar discutir o sistema tático. A barca? Tem que discutir as barcas, é verdade. E o sistema tático, Papai Noel, como é que ele está montando ali as renas no trenó, a gente pode tentar melhorar a efetividade. Eu não vou a BH no final do ano não, Cláudio. Infelizmente, esse ano não poderei ir. Então vai ter que ser remoto mesmo. Mas se vocês quiserem juntar, fazer aquilo que nós fizemos da outra vez, o Alisson também já tem os equipamentos aí. Vocês já viram que o negócio é fácil, nós estamos com expertise. Eu ligo a câmera aqui de casa, a gente brinca e vamos embora. Certo? Fechado. E aí, porque o rostinho do Ramon está despertando. Aliás, teve isso, né, Cláudio? Eu ouvi dizer que o programa despertou paixões? Teve. Na terceira idade? Teve isso. Nosso amigo Cidinho falou que tem uma fã dos Decadentes que tem ido insistentemente até a Pietá Tatu, querendo saber da gente, procurando, querendo mais informações. Ele vai tentar. A verdade é que a senhora é uma erudita que existe americana com menos de 70 anos, né? Ela tá. Ela tá tentando comprovar essa verdade. Oi, gente. Vocês são muito, como dizia o sábio Sérgio Reis, panela velha que faz comida boa. Não há nenhum julgamento de valor com relação à idade da pessoa. Eu estou falando terceira idade aqui, mas eu nem sei se ela é da terceira idade ou não. O que eu tenho de mensagem edificante, então, para todos os americanos que nos ouvem, se acidentalmente você conhece essa pessoa, dê uma ajuda a ela, porque ela deve estar passando por um momento muito difícil para estar caçando a gente. Não, a gente deveria dar uma foto de nós, todos nós, autografada pra ela, velho. Na verdade, ela viu o tamanho do cabo do Ramon e apaixonou, né? Ah, o tamanho do quê? Do cabo. Do cabo, ué. Ah, não. É gente, então é isso, senhores. É a fantasia dela. Aos 37:10 do segundo tempo, Santa Cruz vai vencendo o Grêmio. Parece que a lanterna é nossa mesmo. Então, curtam mais um joguinho da Série A. Ano que vem a gente volta com o Mineiro, talvez Primeira Liga, quiçá uma Série B campeã. Mas vamos brincar, porque o que vale é o América, certo? Certo? É isso aí, valeu galera. O Alisson, você está escutando? Desliga essa bagaça então. Um abraço.